telefone, sol 223, direita, sol 219. 209, certo. 2, mantenha o ponto de permanência. 0298. Força aérea 62, decolado aos 34, controle soldão 2098. Ali, como 2098. Controle de saudade, Força Aérea 5962. Força Aérea 5962, contato radar na decolagem, subiria a saída com o dia, saída de voo 990. Força Aérea 5962, saída com o dia, para 990. Alterna 1, 2, 3, 8. Força Aérea 5962, posso ter sucesso de coisa de 10%. Onde são, Força Aérea 5962? 5962, agora. Professora, 5962, autorizado direto a Buco. Professora, 5962. Professora, 5962, direto a Buco. 3290, sem identificação, deixa ele chegar no Bamadiano para nível de voo 050. Vem chegando 050, se retorna ao carro. Para o saco de Renan, certo? Não, 3283, chão centro Recife, mando aí, 8, alterno 1, 935, 3. 1, 2, 2, 8, 1, 3. 2781, na autorizada linha de colar pista no zero sem parada, vento no 20 graus e no zero mais. Avisar, 790. 3290, Xamã Torre, Salvador em 198, decimal 95. 395, obrigado, irmão, bota lá. Bandico, 198, decimal 95. F18, 900, fechou. Salvador, muito boa noite, 7390, passando o estéreo estabilizado no zero. 7320, boa noite, autorizado pouso, pista no zero, retorno 20 graus, 129. 7 livre, pouso, 7390. 271, decolar 203, controle de salvador 209. 208, boa noite, 2781. Salvador, boa noite, Azul 2781, perfil A por 1. Sete turno, contato radar, Cidadia, pegar o por 1, para o nível no 60. A por 1, subindo no 60, Azul 2781. Sendo identificação, disse via chegada atualmente ano para 2010, Kennedy no 020. Tono 68, vou cruzar o nível 150, Roidona. Autorizado pela direta, Lefa. Outro dia, Lefa, Azul 2781. 006, direita solo, 2019. Posicionado, obrigado. Pono número 1, estabilizado, final ILS X-Ray, pista no zero, reporte, estabilizando o localizador. Estabilizado X-Ray, chamou o Lato, no número 1. Salvador, voo 905. 705, contato radar, sobre a via saída São Rona para o nível 360. Via São Rona, voo 360, voo 905, quanto cidade de Valera? Ao cruzar do M3, afirmativo, voo 705. 32, voo 205, voo 905, reato. Salvador, o azul 2781.